Salvador, boa tarde, Xeneme 3-5, formação Serra, cruzamento, quero receita 1-1. Xeneme 3-5, sua identificação desça e mantenha o nível 070, chegada a MAN, opção para 250 nós. Ativei 2-0-0-7-0, reduzindo 250 na MAN, 6-3-5. Bruno 328, desça até 2000 pés, ajuste 1017, forma final do procedimento ILS, uísque, pista 1-0. Gente, vai reportar no final do uísque, dá 1-0, desce até 2000, libera da restrição intacto? Está liberado. Obrigado. Xené 6320, desça e mantenha 3000 pés, ajuste de altímetro 1-0, 1-7. 3000, com 1-0-7, 6320, Xené. Xené 6315, desça e mantenha 050. 6315, 050. Espaço Salvador, o Alfa Vitor Kilo. Sim. Desculpa, meu amigo. Zulu Novembro, acende a indicação e vamos no ponto da descida. O ajuste de altímetro em Salvador é 1-0-1-7, voando direto à rotatória. Fuca, transição Aracaju, controle 120.8, transponder 5022. Você é autorizado a buscar Aracaju 8, da minha esquerda 208 ao ponto. Correto, chama para chegar em estacionamento. Salve, objeto 6721, pronto para o táxi, PB de 137, autonomia 0420, alterna recepção. 6721, táxi à direita, Índia e Alfa, ponto de espera da 10, chama a torre, 1-8-6-2, altímetro 1-0-7. Táxi à direita, Índia Alfa, ponto de espera da 10, torre 108-6-2, ajuste 1-0-7, objeto 6721, obrigado, até mais. Obrigado, você também. Dali. Oi. Aí, Alfa. Salvador, por gentileza, saída prevista para Guarulhos. Via Alfer Zulu 1-6 da El Lida Bridge. El Lida Bridge, obrigado. Gol 806, PAP 142, 2 horas do Recife. 143, pode confirmar o resto? 142, o PAP, 2 horas de autonomia, terá no Recife. Sim, 152, é isso? Não, 142. 142, sim, táxi autorizado, parte 1, Índia Alfa, ponte espera da 10 Torre, 1-8-6-2, ultimamente 1-0-7. Ah, sim, Índia Alfa, 8-6 Torre, 8-6. Apoio, pista Mike, Mike, no final de 4 milhas, 1-7. Mike, Quarec, checado de fábrica, pista no 7, pouso autorizado, 110 com 10, tráfego avistado. Aberto. Vê se mantém no 1500 pés de condições visuais, Harris Blue Visual. Após 800 web, LR manter a Runo 806. Após o web, LR manter a Runo 806. 2309, quer que aumente ou diminua? Estou gostando de manter essa velocidade até próximo de Duna? Sem problema. Beleza. O 328 da Gol informa que já está acertando redução de velocidade para aproximação. Sente. Gol 328, informa estabilizado. Sim, completa a redução até 1809. Descendo até 3 mil pés, Xoxa, né? 6305, ajuste 1016. Voador 754. 54, chama o centro Recife na sequência 1685, alterno 12545. 2545, daqui a pouco, obrigado. 721, decolado 040, controle 1208, boa viagem, 721. 208, grato, até amanhã, 21. Certo. Mike Quebec no Solos 40, 180, parte 4, reporte pistoleiro. Com 330, saída mais. Número 330, solicita se possível a coordenação da Pro de Abuco. Flávio 0, 8 também. Não, mensagem 21. É 315, descendo até 3 mil pés. 3063. ILS, com 328. Com 328, completo final, chame torre na frequência 118, décima meia dúzia. 18,6, obrigado, até a decolagem. Até. Gol 1328, 2 milhas para o 372, abaixada e travada. Gol 328, avistado, cheque o trem, pista 10, pouso autorizado, 120 com 10. Altímetro está variando, 1016.9 e 1017. Agora aqui para 1017.0. Gente, considerando 1017, tem livre pouso porque já baixou e travou na 10. Gol 1328. Gol 1806, decolado aos 41 minutos, controle agora 90, decimal 8, boa viagem. 08, obrigado. Frequência livre, tenha uma boa tarde, Quebec. Uno 0, com curva direita, saída árvore, elefa, o transponder 5443 e a frequência do controle 1208, trip 5489. 5-4-9 está correto, porém o transponder é 5043, 5043. Transponder então 5043, 5489. Chama para chover estacionamento, 5489. Chama para chover estacionamento, 5489. 230 Puca, 1806, quando possível, para gerar Caju. Lógico. Feliz 2000 por 6320. 2000 autorizado LF 1017. 2017 LF 1017 autorizado aqui na 320. Espere, mantendo 140. Para prosseguir descida. 3000 frente, um Airbus 318, VAP 15, sou autorizado LF da Central 2000, com 16, seu passo estabilizado. Autorizado LF 2016, 63 no centro. Controle Salvador 35626, transfere, mantém 140. 626, voa na Pro de Bonf, chama descida. Pro de Bonf, vai chamar descida. Terceira descida, Bonf, ok. Totalmente estabilizado ele é da 10 6320. Controle 6320 ele é 10. 20 chama a corre agora 118.6. 6, obrigado. Z3 no 5, a milha para a Duna, estabilizar a torre 118.62. Fecha a guarda de autorização de pouso. Mandando na 320. Terra, autorização, Fortaleza 370. Sim, para Salvador. Confirma, é o TAN 3216370 para Fortaleza. 6315, torre 118.62. 62. Direito, seu som, os 45, direito, 209, som. Direito, 219, 322. É, 1219. 219. Autorizado 370 para Fortaleza, via Uppers 19, curva esquerda, saída Momo, transição Frote. Motor 208, 286, transponder 5034. Correto. É, cujo recebimento da informação atinge de voa? É a Sierra. Sério? Gol Salvador, o gol no 328 de voa. Livre táxi, chame antes da Juliette. Chama antes da Juliette, 328. Oceaner 6210. 6210. Desce para 3 mil pés na via chegada Mari. O 6210. Para 3 mil, via chegada Mari, 6210. Tem velocidade, por gentileza, controle do 6210? Na via chegada. Chegada, sim. Solos 6320, solos 47, direito 209. Solos 47, direito 209. Solos 47, direito 209. Solos 721, Webjet, chama agora o centro Recife no 2685, alterna 12545. Vai chamar 2585, 2585, 721. Voo no 806, mantém a saída, chama o centro Recife no 2685, alterna 12545. Na vista da com 10, livre pouso, obrigado. Livre táxi até antes da Juliette. Antes da Juliette, na 3 já. 806, controle. Do trip 5489, está pronto para pushback e acionamento. Área azul 41-16 com a Sierra. 4116, desce para 4000 na via, chegada Mari 1016. Desce via até 4000, com 1016, 4116. Quem autorizou? Ué, não funcionou, entendi isso aí, ó. Negativo. Falou nada, eu escutei alguém falando aí, por isso que eu tô confirmando. Negativo. Trip 5489, parte 3. Parte 3. Autorizado agora acionamento. E pushback, chamo tanto pro táxi. Poxa, autoridade, estamos então iniciando aqui. 1924, push acionamento, cordão 10. Nada, chamo tanto pro táxi. 1924. Push 924. Salvador, Flatag, 63, nós temos que levar nosso sistema. Transmissão entrecostada. 63, nós temos que levar na porta. 63, nós temos que levar na porta. 63, 5, repita, por favor. Salvador, zona 600, informação Sierra, aprovação para Natal. Gente, autorizado Natal, nível 370. Apesulou 1-0. Decola da 1-0, curva esquerda, saída Pouca, transição Zipar. Controle 1-2-0, decimal 8. Torre 1-8, decimal 6, transponder 5-0-2-4. 2-6-0-0, aprovado Natal, 370, 0-10, decola da 10, curva esquerda, Pouca, Zipar. 2-0-8, controle 18-6-12, a torre 5-0-2-4, transponder. Gol 600, portão 9. Correto, chame pronto para acionar. Vai informar pronto. 132-16, autorizado Fortaleza, nível de voo 370, Apesulo 19. Decola com curva esquerda, saída Momo, transição Frote. Controle 120, decimal 8, torre 18, decimal 6, transponda 5034. Solo, 3216 já havia copiado a autorização, inclusive ia pedir agora para o pushback acionamento. Ciente, chame pronto. Já está pronto, portão 2. Agora, 3-2-2, está aguardando a brasileira. Viu, Saulo, bom 3-2-2? Sim, eu estou com indicação aqui de portão ocupado. É, tem alguma aeronave aí no portão 03? Está dando ocupado aqui para mim, eu não tenho visualização. Negativo, está vazio. Então livre ingresso para o 03, bom no 3-2-2. Ingresso para o 03, 3-2-2. Uma aeronave transmitindo aí, entrecortada, não estou recebendo. Fala, Xanero 6315. 6315, número 3 para ingresso, portão 04, aguarde. 3 para ingresso, número 04, Xanero 6315. Para o táxi, o trip 5489 com 61 a bordo, 4 horas de autonomia, alternativa Salvador. 595, autorizado ILS 1016, reporta estabilizado. Autorizado ILS 1016, reportar estabilizado. 3 inicialmente, é trip 5489. Bitrax em frente, então até a saída do pátio 3 inicialmente, 5489. Zero. Transferência, boa tarde. Livre até o ponto de espera, dona Zero, 5489, boa tarde. Papapá, Alfa, Tango, Tango. Acuse o recebimento da informação ATIS em vigor. Solo, Salvador, tá 3805, autorização, Barulhos, 380, centro da Sierra, no 11. 3805, autorizado para Guarulhos, via Pezulu 190, bridge, Pezulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, rota do plano de voo, nível de voo 340, saída da El, Leda, após proa de bridge, controle 120, decimal 8, torre 18, decimal 6, transponda 5042. Autorizado Guarulhos, nível 340, via rota do plano, Pezulu 10, bridge, Pezulu 16, Belo Horizonte, após direto Tris. A saída vai ser da El, Leda, Boa Bridge. Controle 1208 e transponde 5042. Correto. Chame pronto posicionamento. Tá pronto aqui no 11, tá 3805. Portão 11. Tem um tráfego da Goa Cauda, aguarde autorização. Plan 3805. Aguardado. É o Gol no 924. Alternativa Salvador. Guardião 02. Espera, pistão 0, no 924. 02, prossiga. Valeu, 02, que procede de Alagoinhas, Grupo Zulu, está mantendo 2510, agora com 5 a bordo, acionado 0102, para radial 014, para a rotatória. A rotatória procede para o centro administrativo. Vou deixar autorizado a rotatória, chama a descida para 1510, o R102. Já está descendo para 1510, agora entrando na CTR, o Guardião 02. Salvador, boa tarde, Gol no 394, na informação Sierra, posição 08. Gol no 394, ciente, aguarde cópia, número 2. Mas você pode adiantar isso, não? O quê? A saída você poderia adiantar? Vou pagar junto com a cópia. Escuta. O trip 562 pode atuar, Duda? Autorizado seu pushback acionamento no portão 02. Chame pronto pro táxi. Após a passagem do 737 na cauda, está autorizado o 3206. IP5626, pode atuar, Duna? Mantenha a chegada, bom fim, 5626. O 5489, decolou, pode passar para o controle. Controle Salvador, uma boa tarde, Oceaneiro 6141. Assente uma informação Sierra, passando a nível 2, 15 para 160, passando Adolfo. Confirme que chamou? Oceaneiro 6141. 3216, confirmando, aguarde novamente para autorização de pushback, desconsidere a última autorização. Sala 6305, Oceaneiro. 3216, desconsidere a última autorização, aguarde nova autorização para o post. Gente, o 3216 vai aguardar então, nova autorização. Oceaner 6315, autorizado ingresso, portão 04. Ingresso 04, 6315, confirma como recebe? Chiando, 3/2, com chiado de fundo. Só o Gol 924, ponto certo. 924, transferência. 595 da Triplo, localizador visual para pista. 952, agora 118, meia do zero. 118, meia do zero. 35626, redução para 200 mais. Desce para 3016. Descendo para 3016, reduzindo para. Quer que reduza para quantos? Uma aeronave da Oceaner. Chame pronto para o táxi, portão 1. 7, recebendo 3205. Tanto 3216, coordene com a equipe de solo. Estacionamento do Cuxané Airbus 320 no portão 04 e chame pronto o táxi. Afirmativo, coordenado com a aeronave estacionada no 4, está autorizado 320. Problema aí, Cuxané 6315? Não, não tem balizador, não tem luz, ninguém chama a gente. Gente, só aguarda aí que eles vão chegar. Alfa Tango Tango, GQE 100 autorizado, direto na radial 263 de Salvador até 60 milhas, após modifico o plano para o nível 085 visual. Decola da 17, curva direita, saída Arbor até Arbor. Controle 120 decimal 8, torre 18 decimal 6, transponder 5457. Controle 141 no meio, após estar autorizado de CV. Não, TAM 32 no meio, desconsidere a autorização de acionamento para o Chivec. Agora sim, a aeronave da Avianca já está sendo sinalizada para o portão. Continua autorizado, chama tanto para o táxi. Sim, chamar para o táxi, 32 no meio. Salvador, voo no 333, formação Serra para Congonhas. Controle, o voo 1924, decola na PUCA. 350, PUCA, vigilância 924. 350, PUCA, 924. Voo no 394, Galeão, Alto Zulu 10, SMAP. Direto Lúvito, direto Bravo Bravo Charlie, conforme a rota do plano de voo. Nível de voo 360, decola direita, saída Dael, Leda, após bridge, controle 120 decimal 8, torre 18 decimal 6, transponder 5023. Autorizado para a saída do parque 3 do Alfa Tango Tango. É, então pode prosseguir, via aquilo até a interseção da Delta, que facilita para o seu tráfego, porque tem essa aeronave que já estava no pushback, e aí já tem condição de dar Delta conforme o pouso das aeronaves, a linha da cola. Ativo autorizado, nível 360 para o Galeão. Via Pesuru no zero, tem SMAP, após Lúvito e Barbacena. Saída da El, então, após Leda, após Brito. Controle 20, decimal 8, 14,18,5, transponder 5023, gol no 394. Correto, portão 08, chame pronto. 1510, oferecendo para 5006 aqui na rotatória, aguardando instruções para o deslocamento até o CAB. Afirmativo, mantém-se no setor 510, vai no 02, aguardando o CAB. 510. Setor 0, 2. A bordo, alternando Galeão, 4 horas de autonomia. Galeão, 65 a bordo, autonomia? 4 horas. Livre táxi, ponto de espera, pistão 0 como número 2.